do Senhor Jesus. Mas neste caminho andam só os crentes que deixaram tudo pra viver na luz. No caminho estreito não cabe o pecado, a velha bagagem fica para trás. No caminho estreito a felicidade, quem anda por ele vive na verdade. Só neste caminho nós sentimos paz. Prazeres, muitas ilusões, com sua aparência engana muita gente e conquista sempre novos corações. Sua vereda leva para a morte, está perdido quem o escolher. Saia depressa desse mau caminho, Jesus não quer deixar você sozinho. Ainda é tempo de se arrepender. Falando com você, amigo, que agora escuta a minha canção, que tem sofrido no caminho errado, mas anseia tanto pela salvação. Quero dizer-lhe que Jesus o ama e que morreu na cruz em seu lugar. Aceite a Cristo para...